Papá Tango Lima, solo voltando. Lima na escuta. Gente, por solicitação da infraero, posicione a aeronave na 3 Romeo. 3 Romeo. Pose de cliente, já visualizamos a infraero aqui. Obrigado. 651. Gente, 1251, só confirmar a primária, por favor. Paulo, Papa Tango Lima, estacionado na 3 Romeo, muito obrigado, bom dia. Papa Tango Lima, bom dia. 1250 para 125, cara. Tá, 3216, bom dia, família. Prossiga na chegada Mari, informa a pista 10 ainda fechada. O senhor tem ao nível? Se possível, vamos manter o 1250. E a pessoa espera em Mara. Mari. Foi direto Mari, deixando para o 1250. Posição Mari, está 3896. Salvador, é o 3896. Precisa. E qual seria o nosso número para aproximação e voo? 01 na aproximação. Controle Salvador, muito bom dia, Oxenia 6225, nível 240. 6225, bom dia, estou em contato com a radar, 73 milhas nordeste de Salvador. A Caju me informou que a intenção é a Caju. E essa é a nossa intenção, alguma possibilidade de aproximação pistona 7? Condições de pousar na pistona 7? Afirmo. Para sinal da pistão no 7, curva direita na proa 245, no limite radial 340 de Salvador. Então, direita, 245, limite 340 do VLR. Oxenia 6225 para descida. Para o nível 050. 050 descendo, Oxenia 6225. A sobremar iniciando espera, o 38 no meio. Copiou, Salvador? Estado, são 38 com o meio. Na 6225, prossiga na descida para 2000 pés, o ajuste no 0 no 4. Reporte quando em condições visuais para mudança de regras. 7-2014, aportará 6225, mantendo a Pro 245. Na 6225, curva esquerda, proa 225. Esquerda 225, achar na 6225. Para 1500 pés, curva esquerda na proa 185, reporte visual com a pista. Tiago 185, Quartará 6222. É 6225, já encontrou o visual? Afirmo visual, o 6225. 0822, reporte visual com a pista. Cara, visual, o 6225, já encontrou a pista com a pista, na verdade. 895, chama 6225. 1895, obrigado, bom dia, Tere. Torre Salvador, muito bom dia. O Chané 6225 está na final da 17, baixado e travado. 6225, muito bom dia. Tem livre pouso, pista 17. O vento, o nome é 0 graus, 10 nós. Pouso autorizado, 6225, poderia confirmar o vento? O nome é 0 graus, 10 nós. Muito obrigado, 6225. Você poderia confirmar para o Chané 6225 a possibilidade de haver ataque em Lima, ingresso no pátio após? Afirmo, 6225, sou autorizado, após Lima, ingresso pátio 1. Ok, grato, 6225. Meia 2 a 5, solo 2 meia libera a esquerda na Lima, após ingresso a Patiúna, até a posição 05. Lima, Patiúna, posição 05, Oxana 6225. Obrigado. Salvador, é o 3896. Prossiga. Nós já estamos com estimado de pouso agora aos 4646. Quando eu fico a livrar 1950. E após completar essa espera, já retomar a estar. A 3896, desça para 2000 pés, o ajuste no 014. Prossiga na chegada, o TAM 3896. Partiu para 2014, na chegada, o 3896. Controle Salvador, 973. 973, bom dia, sua identificação. Autorizado chegada à mar e desça para o nível 050. Ele faz velocidade 250 nós, aguardando a liberação da pista. 050, limitada 250 nós, aguardando a liberação da pista. Salvador, é o Tana 3601, na autorização São Paulo, nível 360, vem pra cá. Bom dia, Guardicópio. Cópia. Autorizado 360 para Congonhas, APZulu 10, Pobave, APZulu 16, Belo Horizonte, direto Xomod, APZulu 30 e após conforme plano de voo. A decolagem da pista no zero, a partir dos 45, curva direita, da El Leda para Leda Mótima. Controle 1208-5536. Tem 60, está aprovado, minha Pendulu 10, por base, minha Pendulu 16, para o Hotel do Luxo, Chomod, minha Pendulu 30. Decola da Zé com curva direita, Natael Leda Morte, 1208 na saída, 5536. Correto, reporte pronto, puxa a senhora.